Não se assustem, permaneçam em oração. Se o movimento é santo, todos vão compreender que é o Espírito de Deus que entrou em ação. O Espírito de Deus está aqui, irmãos. O Espírito de Deus está aqui. Sinais que evidenciam que o Espírito de Deus está aqui. Quando o Espírito de Deus vem sobre a igreja com poder, o inimigo não suporta e sai correndo. Aí tudo fica livre pra Jesus Cristo operar, e os milagres logo vão acontecendo. O Espírito de Deus está aqui, irmãos. O Espírito de Deus está aqui. Livros têm profecias, são sinais que evidenciam que o Espírito de Deus está aqui. Enfermidades saem e não voltam nunca mais. Viciados são libertos por Jesus. Pecadores se entregam, vem chorando para Deus. E as trevas se transformam em plena luz. O Espírito